tantas coisas que eu passei na minha vida até chegar aqui. Desertos que atravessei, vales tão profundos que eu pensei que não suportaria. De repente a tua mão segurou a minha mão e me levou a um lugar seguro, onde o meu passado não me acusaria mais, onde finalmente eu viveria essa paz que eu não sei explicar. Tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor. Nada nesse mundo vai me separar do teu imenso amor. Tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor. Eu te amo tanto, sei que tu me amas também. Mesmo que eu não entenda tudo, mas tudo coopera para o bem. Desertos que atravessei, vales tão profundos que eu pensei que não suportaria. Mas um dia tua mão segurou a minha mão e me levou a um lugar seguro, onde meu passado não me acusaria mais, onde finalmente eu viveria essa paz que eu não sei explicar. Tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor. Nada nesse mundo vai me separar do teu imenso amor. Demônios, nem o presente, o futuro ou qualquer poder. Mesmo que eu não entenda os teus caminhos, Senhor, nada nessa vida vai me separar. Mas tu...